Em quase toda porta bati te procurando. Quase ninguém se importa com a dor que estou passando. Se por acaso por aí alguém vier me perguntar por que foi que você me deixou, eu vou ter que contar a verdade. Em quase toda porta bati te procurando. Quase ninguém se importa com a dor que estou passando. Se por acaso por aí alguém vier me perguntar por que foi que você me deixou, eu vou ter que contar. Perdi a noção do poder da felicidade. Não sei como pude esconder da realidade. Talvez tenha sido a maneira da porta se abrir, sei lá. Me perdi de verdade. Amei, meu amor é um vício. Te querer, esse amor é difícil de entender, mas é muito sincero. Eu não quero de novo te perder. Meu amor é um vício. Te querer, esse amor é difícil. Eu não quero de novo te perder. Em quase toda porta bati te procurando. Quase ninguém se importa com a dor que estou passando. Se por acaso por aí alguém vier me perguntar o que foi que você me deixou, eu vou ter que contar. Perdi a noção do poder da felicidade. Não sei como pude esconder da realidade. Talvez tenha sido a maneira da porta se abrir, sei lá. Me perdi de verdade. Amei, meu amor é um vício. Te querer, esse amor é difícil. Mas é muito sincero.